pelas pessoas pobres, que visitando o seu leito, onde ele estava deitado, sofrendo de anasarca, um edema generalizado, depositavam debaixo do seu travesseiro algumas moedas e algumas cédulas, porque percebeu as dificuldades que ele vivia. Então, ter essa coragem, que Bezerra foi um grande exemplo. Naquela época, há tantos anos atrás, há quase 150 anos atrás, Bezerra de Menezes, em público, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, diante de mais de 2.000 pessoas, médicos, políticos, intelectuais, ele declara-se espírita de público, enfrentando o opróbrio, a condenação de todos os outros que antes o admiravam, que passaram a cuspir-lhe o rosto, a mudar de calçada quando ele se aproximava, porque naquele tempo, há 100 anos atrás, as casas espíritas eram apedrejadas. E Bezerra tem a coragem de declarar-se espírita. Aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar por mim, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai. Cristo nos convida a ter a coragem de sermos mensageiros da Boa Nova e não medrosos, vão falar que eu sou fanático. Meus amigos, ser fanático por Jesus é um mérito muito grande. É melhor ser fanático pelo Salvador, pelo Messias, do que ser fanático pelos bens materiais, pelo mundo, pelas paixões mundanas, porque a água do mundo é como fosse a água do mar, salgada. Quanto mais lhe sorvemos, mais temos sede. O homem tem um vazio interior do tamanho de Deus, dizia Santo Agostinho, quando encarnar. Mas devemos buscar a fonte da água que dessedenta toda a sede, a fonte viva do Evangelho, a mensagem da Boa Nova que o Cristo nos deixou. Então, buscar também uma outra técnica que eu acho interessante, o Eneagrama, que nada mais é do que uma classificação de personalidades em 9 tipos, justamente baseadas nos 9 pecados capitais da Igreja, 7 mais 2, justamente a sombra, analisando em profundidade o que nós somos, uma excelente ferramenta de autoconhecimento, não é espírita, não é esotérica, trazida por Gurdjieff ao Ocidente, um antigo conhecimento sufi do passado. Não poderia deixar de mencionar para os senhores o livrinho que foi lido na abertura da palestra de hoje. 4 livros, editados pela Federação Espírita Brasileira, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. Fonte viva, vinho de luz, pão nosso, caminho, verdade e vida. Deveria ser a nossa leitura de cabeceira antes de dormir. Porque naquelas mensagens que Emmanuel já teve a oportunidade de dizer, que não lhe pertencem, que ele foi a esferas superiores buscar inspiração, ele comenta trechos pequeninos do Evangelho e faz uma verdadeira dissertação, um verdadeiro mergulho na nossa intimidade, nos abrindo os olhos para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Cristo nos convidava. E para encerrar então a nossa preleção, gostaríamos de dizer o mínimo a fazer e também um pequeno conto que Raul Teixeira nos narra no seminário Nosso Amigo Jesus. O mínimo a fazer, segundo o nosso orientador espiritual, através da inspiração, para nós vivenciarmos o final dos tempos que está próximo, que seria final do ciclo, ciclo de provas e expiações para a regeneração, há afirmativas ainda não submetidas ao controle da Universalidade dos Espíritos, mas do proveniente do próprio Chico, do Espírito Humano, dizendo que por volta, porque somente o Pai sabe quando será esse dia, dizia-nos o Cristo, por volta do ano de 2057, daqui a 50 anos, já estaremos vivendo os primórdios de um mundo de regeneração, que desde a Segunda Guerra Mundial já não reencarnam mais espíritos atrasados, já não tem mais autorização para reencarnar no planeta, e que chega a geração nova, como nos fala Kardec, no último capítulo de A Gênese, capítulo 18, espíritos superiores que estão reencarnando, espíritos evoluídos intelectualmente e moralmente também, as crianças índigo, supostamente, pesquisadores americanos, psicólogos, a doutora Nancy N. Temp e muitos outros têm defendido as crianças índigo, que têm uma aura azulada, ou as crianças cristal, nos dias de Valdo Pereira Franco, que têm uma aura iluminada, estes sim, os verdadeiros missionários, mas os índigos são crianças muito inteligentes em 5 áreas do conhecimento. Nós temos essa autoconsciência, a primeira coisa, o autoconhecimento, o vigiar e orar. A segunda, providência, o amor e o auto-amor, porque o Espírito Verdade nos dizia,